Despiu da majestade, se assentou com pecadores. Nenhum brilho ou trono revelou. Quem saberia que seus olhos viram o universo sendo feito? Quem acreditaria que o seu cetro já regeu o tempo? Homem tão simples, sem ter lugar ou onde repousar, na estrebaria não é o melhor lugar pra se estrear. Quem notaria que sua voz chamou o mundo à existência? É aquelas mãos, mudou o homem à sua semelhança. Oh, aleluia! Como um cordeiro mudo foi levado ao matadouro. Não tinha glória, seu coração na cruz rasgou. Ficou calado, assinou todas as nossas culpas. Não tinha manchas, no calvário não reclamou. Foi maltratado e humilhado, cordeiro de Deus, mas foi fiel até o fim. Que tira o pecado do mundo, revela a eternidade e sua glória. Gente, mas como o leão rugirá e todo olho o verá, em glória marchando ele vem, sobre as nuvens ele vem. Ele é o leão e o cordeiro, o mal foi vencido, o céu cantou. Onde está a morte, a tua vitória? O cordeiro foi morto, mas o leão ressuscitou. Cordeiro mudo foi levado ao matadouro. Não tinha glória, seu coração na cruz rasgou. Ficou calado, assinou todas as nossas culpas. Não tinha manchas, no calvário não reclamou. Foi maltratado e humilhado, cordeiro de Deus, mas foi fiel até o fim. Que tira o pecado do mundo, revela a eternidade e o sua glória. Eu sou o verdadeiro Deus, ele é o Senhor, libertador e salvador, a rocha eterna, palavra viva, é o bom pastor. Jeová Nissi, Jeová Rafa, Jeová Shalom, Deus Adonai, Kadosh El Elyon, Jeová Jireh, o Elohim, Deus El Shaddai, Yahvé Shama, com toda a glória o adorai. Emmanuel, o verbo, rei da eternidade, o pão da vida, pois eu sou o verdadeiro Deus. Ele é o Senhor, libertador e salvador, a rocha eterna, palavra viva, é o bom pastor. Jesus.